Fervente, capítulo 6. O gaulês monumental, o colosso de Rhodes. Ouve o que te digo, Gordiano. Aquele jovem está destinado a tornar-se um dos mais brilhantes intelectuais do seu tempo. Um farol de sabedoria e conhecimento. Tratava-se de um verdadeiro elogio vindo de Antípatro. Referia-se ao nosso anfitrião em Rhodes, um homem chamado Posidónio. Tendo em conta os fios de cabelo cinzento nas suas têmporas, não teria chamado a Posidónio um jovem. Por outro lado, eu tinha apenas 18 anos para o meu velho tutor. Suponho que Posidónio parecesse bastante jovem. Era, sem dúvida, um homem enérgico, saltando constantemente da sua cadeira em busca de um rolo de pergaminho que lhe permitisse elucidar um qualquer ponto, ou andando de um lado para o outro no jardim, gesticulando enquanto narrava uma qualquer história das suas viagens à Gália, de onde regressara recentemente. Posidónio não era apenas um erudito e um cientista. Era um explorador intrépido, cuja busca por conhecimento levara a percorrer muitas terras. As suas viagens tinham começado com uma paragem em Roma há vários anos. Fora então que conhecera Antípatro e ficara de tal forma impressionado com o poeta que os dois tinham trocado muitas cartas durante as viagens de Posidónio por África, pela Espânia e depois pela Gália, onde passou vários anos vivendo entre os nativos e observando os seus estranhos hábitos. Posidónio tinha por fim regressado a Rhodes, mesmo a tempo de Antípatro e eu podermos desfrutar da sua hospitalidade. Vejam, eis um exemplo do que eu estava a dizer, afirmou Posidónio ao regressar ao jardim. Trazia consigo um comprido punhal, pousado nas palmas das mãos estendidas, para que pudéssemos observar o cabo de prata decorado com volutas elaboradas e estranhos rostos de animais. Trata-se de um punhal cerimonial usado por um druida gaulês num ritual de sangue para prever o futuro. Testemunhei um sacrifício desses com os meus próprios olhos. A vítima era um guerreiro de outra tribo que fora capturado. O pobre homem foi obrigado a manter-se de pé, com as mãos presas atrás das costas, enquanto dois homens fortes o seguravam. Então o chefe druida desferiu um golpe com o punhal, logo acima do diafragma. Quando o homem entrou em convulsões, largaram-no e observaram cuidadosamente para que lado caía, quantas vezes esperneava e que tipo de padrão desenhava no chão os guichos de sangue. A partir de tais observações, os druidas foram capazes de concluir que o pequeno filho do chefe da tribo se libertaria passados 3 dias da febre que o afligia. E a criança recuperou? Perguntou Antípatro. Sim, recuperou. Claro que a maioria das febres, a menos que matem o paciente, desaparecem ao fim de 3 dias. Mas o chefe da tribo sentiu-se muito reconfortado com a previsão e recompensou generosamente os druidas quando esta se cumpriu. Prever o futuro a partir dos guichos de sangue parece-me muito rebuscado, atrevi-me a dizer. Posidónio ergueu uma sobrancelha. Se um augure romano pode afirmar que é capaz de ler a vontade dos deuses na forma como uma galinha depenica os grãos espalhados pelo chão, porque não poderá um druida ser capaz de o fazer, estudando o padrão do sangue? A sua expressão impávida não me permitia perceber se estava a falar a sério ou a ser sardónico. Desde que deixara Roma, nas minhas viagens com Antípatro, vendo-me entre gregos, na parte do Império Romano que falava a língua grega, tinha vindo a descobrir que não era incomum para um jovem romano a ser sujeito ao ridículo subtil, a partidas de mau gosto e mesmo, em certas ocasiões, a demonstrações abertas de hostilidade. a cidade de Rhodes e a ilha com o mesmo nome, não faziam ainda parte do Império Romano, tendo mantido a independência, enquanto as ilhas vizinhas e grande parte dos territórios continentais na Ásia eram sujeitos ao domínio romano. Em Rhodes não encontrava um sentimento antirromano tão forte como noutros locais. Ainda assim, não tinha a certeza do que pensar, do tom com que Posidónio muitas vezes se dirigia a mim, como se estivesse a dizer uma piada que eu era demasiado tolo para perceber. Talvez se limitasse a falar comigo como falava com os alunos da sua academia. Tinham-se passado 10 dias desde que Antípatro e eu chegáramos a Rhodes, o navio que nos transportara entrara no porto ao anoitecer e fora um dos últimos navios a fazê-lo, pois aproximava-se o inverno e com ele os vendavais e as tempestades imprevisíveis que encerravam a época de navegação. Enquanto navegávamos para lá do molhe que se projetava nas águas, olhei ansioso, procurando ver o que todos os recém-chegados a Rhodes estavam curiosos por ver. O que restava do colosso de bronze caído, considerado uma das 7 maravilhas do mundo, apesar do seu estado de ruína. Sob a luz fraca, obtive alguns vislumbres dos restos enormes e grotescamente desconexos que se encontravam espalhados pelo molhe. 2 pés, ainda firmemente presos a um alto pedestal, um antebraço meio submerso entre as ondas, e o mais desconcertante, porque um dos olhos enormes me parecia fitar, uma cabeça gigantesca tombada de lado. Onde deveria estar o outro olho, havia um buraco aberto no bronze. Talvez tivesse sido danificado quando a estátua gigantesca caiu ao chão, derrubada por um terremoto 135 anos antes. Quando o navio entrou na doca e os oficiais do porto subiram a bordo para inspecionar os nossos documentos de viagem, já era demasiado tarde para ver mais de perto o colosso. Em vez disso, Antípatro e eu dirigimos-nos diretamente para a casa de Posidónio, localizada no bairro da Acrópole da cidade, a uma distância considerável do porto. O plano de Antípatro implicava passarmos o inverno em Rhodes. A casa de Posidónio, grande e luxuosa, parecia, sem dúvida, um local confortável para o fazermos. Cansado da viagem, Antípatro parecia satisfeito por eu não ir mais longe do que o jardim, aí se deitando e gozando o pouco sol que atravessava as nuvens, ou conversando com o nosso anfitrião, que se juntava a nós sempre que uma pausa nos seus deveres de professor lhe o permitia. Quando Posidónio estava ausente, Antípatro vasculhava a coleção de rolos de pergaminho e recordações do nosso anfitrião. À noite, jantávamos com Posidónio numa sala encantadora que se abria para o jardim, normalmente na companhia de um ou dois dos seus alunos mais promissores ou de um dos notáveis da cidade. Rhodes não era conhecida pelos seus eruditos, mas pelos seus atletas, mercadores e artistas. Em circunstâncias normais, teria sem dúvida sido pedido a Antípatro que falasse perante os alunos da academia, mas Posidónio compreendia que o poeta estava a viajar incógnito. Contou-nos que também assumira falsas identidades durante as suas viagens e aceitou a necessidade de discrição de Antípatro, sem quaisquer perguntas. Antípatro era sempre apresentado não como um poeta famoso, mas como o humilde tutor exótico de Zeugma, que viajava na companhia do jovem Gordiano de Roma. Antípatro tinha-se adaptado alegremente à rotina da casa, mas eu começava a ficar inquieto. Desde a primeira manhã que me sentia ansioso por regressar ao porto e ver mais de perto o que restava do colosso. Mas Antípatro, que já antes estivera em Rodes e vira o que restava da estátua, afirmava que não havia pressa, já que íamos ficar na ilha por vários meses. Sempre que eu referia a Posidónio a minha curiosidade sobre o Colosso, este respondia com uma expressão vazia e dizia-me que fosse paciente. Considerar-me-ia ele apenas mais um turista romano de cabeça oca, determinado a marcar mais um item numa lista de coisas a ver? De facto, Posidónio tinha um motivo para adiar a minha visita ao Colosso, mas eu ainda não o conhecia. Precisamente quando Antípatro e eu nos inclinávamos para ver mais de perto a lâmina ritual druida que nos era apresentada pelo nosso anfitrião, uma voz ribombou num grego com um dos sotaques mais estranhos que eu alguma vez ouvira. — O que estão a fazer com o meu punhal? Sobressaltámo-nos os três. O punhal pareceu saltar das mãos de Posidónio. Este esforçou-se por impedir que caísse ao chão, cortando um dos dedos. A ferida era ligeira, mas pingaram algumas gotas de sangue sobre a pedra do pavimento junto aos seus pés. O recém-chegado avançou para o jardim a passos largos. A sua aparência era tão surpreendente quanto a voz. Tratava-se de um homem muito alto, envergando uma túnica comprida, presa por um cinto em redor da cintura e coberta por um bordado elaborado. As volutas e os outros padrões recordavam-me as decorações que cobriam o punhal. As sandálias, adornadas com relevos prateados e borlas de cabedal com contas, não se pareciam com quaisquer sapatos que eu alguma vez tivesse visto e deixavam os dedos expostos. O capuz da túnica estava caído, revelando o farto cabelo de um vermelho fogo, com fios cinzentos e preso em tranças elaboradas. Tinha as faces barbeadas, mas os pelos do lábio superior apresentavam-se crescidos, de tal forma que quase lhe escondiam por completo a boca e pendiam em tranças até ao peito. Era a primeira vez que via um bigode e tratava-se de um espécime memorável. Gatamandix! Assustaste-nos a todos, disse Posidónio. Fitei o recém-chegado, maravilhado. Pela forma como estava vestido, pelo sotaque selvagem, pela afirmação de que aquele punhal lhe pertencia e pelo nome incomum que Posidónio usara para se dirigir a ele, não restavam dúvidas. O homem era um druida. Já vira coisas surpreendentes nas minhas viagens com Antípatro, mas aquela era uma das mais inesperadas. Um sacerdote gaulês a centenas de quilómetros da Gália, ali, na ilha de Rhodes. — Quando regressaste de Lindo? — perguntou Posidónio. — Agora mesmo? E tiveste alguma sorte? Talvez o recém-chegado tenha sorrido. Com o bigode no caminho era difícil perceber. Encontramos o que procurávamos. O rosto de Posidónio revelou o seu entusiasmo. Trouxeste-o para Rhodes contigo? Está aqui? Regressámos a cavalo pela estrada que sobe junto à costa, mas enviámos a carga de barco. Conseguiram um capitão ainda disposto a navegar? Foi preciso algum trabalho. Mas o Cleobulo achou que seria mais seguro assim. Disseram-nos que chegaria amanhã. Posidónio ergueu uma sobrancelha. E o preço? A quantia que enviaste chegou, mas foi à justa. Esplêndido. Deixa-me apresentar-te os dois convidados com quem passarás o inverno. Gordiano, cidadão de Roma, e o seu tutor, Zótico. Este é o Gatamandix, um druida de uma tribo chamada Segurovi. O Gatamandix mostrou grande hospitalidade comigo quando estive na Gália. Ao regressar a Rhodes, ele veio comigo, juntamente com um jovem da mesma tribo. Acabaram de regressar de uma viagem ao longo da costa até Lindo. Uma viagem para localizar um objeto de valor, pelo que percebo, disse Antípatro. O druida parecia relutante em responder. Posidónio pigarreou, limpando a garganta. Falaremos desse assunto mais tarde. Vendo que o nosso hóspede queria mudar de assunto, Antípatro voltou a atenção para o punhal na mão de Posidónio. Terei razão em pensar que este magnífico punhal te pertence, Gata Mandix? O druida pegou no cabo com um toque suave e familiar. Suponho que o Posidónio vos tenha contado como testemunhou o bárbaro sacrifício humano realizado com este punhal. Vejo pelos vossos rostos que contou. Sim, é meu. E sim, fui eu o druida que desferiu o golpe mortal. Assim, e golpeou com a faca o ar vazio. Antípatro e eu demos um salto. O druida pareceu sorrir por detrás do bigode. Não se preocupem, hoje os deuses não exigem nenhum sacrifício. E onde está o Cleobulo? Perguntou Posidónio. O teu aluno deixou-nos à porta e foi para a casa dos pais. E o Vindovix? Disse Posidónio. Foi diretamente para o quarto, respondeu o Gata Mandix. Está cansado de cavalgar durante todo o dia. É provável que esteja a dormir. Posidónio abanou a cabeça. Como consegue esse jovem manter-se em tão boa forma é um mistério. Parece não fazer mais nada para além de comer e dormir. No entanto, ainda bem que não veio ao jardim. O Zótico e o Gordiano poderão... Não vou dizer mais. Caso contrário, poderei comprometer a experiência. Experiência? Perguntou Antípatro. Sim, na qual tu e o Gordiano desempenharão um papel central. Não falaste disso antes? Porque ainda não tinha chegado a hora. Mas agora temos de nos apressar. Vamos sair de casa? Havia um toque de lamento na voz de Antípatro. Vamos, sem dúvida. É chegada a hora de visitar o Colosso. Posidónio viu a excitação no meu rosto e sorriu. O meu desejo ia enfim tornar-se realidade. Mas o que quereria Posidónio dizer quando falava em experiência? Ele recusava-se a dizer mais. Fui rapidamente buscar os mantos, pois era provável que fizesse frio e estivesse vento junto à água. Depois segui o nosso anfitrião até ao vestíbulo. Gata Mandix deixou-se ficar para trás no jardim. Olhei de relance por cima do ombro e vi o druida virar a faca de um lado para o outro, fitando a lâmina. O que sabes sobre o Colosso? Perguntou Posidónio. Estávamos a passar pelo complexo desportivo na base do monte onde se encontrava a casa de Posidónio. Éramos quatro, já que se juntara a nós um escravo chamado Zenas, que devia ter mais uns 10 anos do que eu e se encontrava muitas vezes ao lado do seu senhor, pronto a tomar uma qualquer nota numa tabuinha de cera ou a tratar de um qualquer assunto rápido. À nossa esquerda apresentava-se o estádio das corridas, a parede comprida e baixa, onde se encontravam as bancadas de espectadores, estava decorada com magníficos mosaicos de deuses e atletas. À nossa direita encontrava-se um dos grandes pórticos que rodeavam a palestra. Apesar do tempo frio, por entre as colunas obtive vislumbres de jovens nus que lutavam sobre a relva, observados pelos treinadores que lhes gritavam palavras de encorajamento. Lembrei-me de algo que o meu pai me dissera uma vez. Um grego exercitar-se-á sempre despido, mesmo que esteja a nevar. A questão de Posidónio sobre o Colosso era-me dirigida. Pigarreei. Tudo o que sei sobre o Colosso aprendi com o Zótico. Considerei que se tratava de uma forma inteligente de impedir qualquer crítica à minha erudição ou falta dela. No entanto, Posidónio, professor experiente, não estava disposto a permiti-lo. Vamos, vamos, jovem romano, disse. Ou sabes alguma coisa sobre o Colosso, ou não sabes. Zenas parecia divertido. Provavelmente estava habituado a ver o seu senhor a espicaçar os pupilos. Contrariado, recomecei. Tanto quanto sei, a estátua foi construída há quase 200 anos. Foi feita à imagem do deus Sol, Hélios, que os habitantes de Rhodes reverenciam mais do que qualquer outro deus, pois foi Hélios quem, no início dos tempos, ergueu esta ilha do fundo do mar. A primeira capital de Rhodes foi Lindo, na costa leste. No entanto, foi concebida de raiz uma nova cidade, também ela chamada Rhodes, aqui na ponta norte da ilha, há pouco mais de 300 anos. Como tal, a cidade de Rhodes é relativamente jovem, muito mais recente do que Roma e Atenas. Tudo verdade, disse Posidónio, mas afastas-te do nosso tema. Ah, sim, o Colosso. Bem, eis a história da sua criação. A cidade de Rhodes tinha acabado de sobreviver a um longo cerco montado por Demétrio, rei da Macedónia, que ao tentar tomar a cidade, construiu enormes armas de guerra e torres de cerco cobertas de metal, a uma escala nunca antes vista. No entanto, Demétrio acabou por admitir a derrota e abandonou a ilha. Para celebrar a sua liberdade, os habitantes de Rhodes derreteram o bronze dos arietes, das catapultas e das torres e venderam tudo o mais que restava das armas odiadas para construírem uma estátua do deus Sol, uma celebração da vida e da beleza à escala das máquinas de guerra e destruição de Demétrio. A obra foi entregue ao escultor Cares, nativo de Lindo. Este precisou de 12 anos para construir o Colosso. E ninguém sabe muito bem como o fez. Uns dizem que foram usados guinchos para erguer as peças para o seu lugar. Outros que foram construídas rampas em espiral em redor da estátua, acrescentadas à medida que esta ia crescendo, e que cada nova secção foi forjada, moldada e despejada para o seu lugar sobre a secção anterior. Como quer que tenha sido feito, quando o Colosso foi terminado e as rampas ou andaimes que o rodeavam foram removidos, todos os que contemplaram a imagem de Hélios ficaram admirados. A estátua era de longe a mais alta alguma vez construída, com mais de 30 metros, e erguia-se sobre um pedestal de 15 metros, que a tornava ainda mais alta. A fama da estátua espalhou-se por todo o mundo, dos pântanos do lago Maótis aos pilares de Hércules, das cataratas do Nilo a... Tentei lembrar-me que regiões ficavam no norte mais distante. A Gália, sugeriu Posidónio. Eu ia dizer Última Thule. No entanto, posso garantir-te pessoalmente que o Colosso é conhecido na Gália, disse Posidónio. Mesmo quando se emparelham hipérboles, um orador nunca deve optar por meros floreados retóricos, quando está disponível um exemplo verdadeiro. Continua. E assim foi erigido o Colosso, espantando todos os que o viam, até que, menos de 60 anos depois, um grande terremoto devastou a ilha. Muitos templos e outros edifícios foram destruídos, mas a catástrofe mais terrível foi a queda do Colosso, que se partiu pelos joelhos e desabou, partindo-se em pedaços ao cair no solo. Pessoas de todo o mundo continuam a visitar Rhodes a fim de ver as ruínas, pois ainda ninguém foi capaz de construir um monumento que se lhe equiparasse. Posidónio dirigiu-me de má vontade um sorriso. Muito bem, Gordiano. O teu tutor ensinou-te bem. Chegámos a um cruzamento e Posidónio indicou-nos que virássemos à direita. Rhodes era uma cidade de ruas largas, dispostas num padrão em grelha, e a estrada à nossa frente era a mais larga e grandiosa de toda a cidade, adornada com fontes borbulhantes e jardins luxuriantes. Ladeando a estrada, encontravam centenas de estátuas que retratavam deuses e heróis famosos. Muitas eram dedicadas a generais e aos líderes da cidade que tinham defendido Rhodes contra o cerco de Demétrio. Passámos por uma sucessão de altares e templos esplêndidos. Depois chegámos à larga praça pública, a que os gregos chamam Ágora, e atravessámo-la na diagonal. Comecei a sentir o cheiro do mar e a ouvir o bater das ondas e os gritos das gaivotas na margem. Alguns quarteirões para lá da Ágora, chegámos aos dois portos, divididos por um largo molhe, delimitados por pedregulhos que penetravam nas águas. Os portos estavam repletos de barcos ancorados para o inverno, mas sem cargas a descarregar ou navios a zarpar, encontravam-se por ali poucos marinheiros e a costa transmitia uma sensação estranha de abandono. Uma simples corda impedia-nos de avançar até ao molhe. De uma cabana próxima surgiu um homem pequeno e careca, com um sorriso estampado no rosto e a palma da mão aberta estendida. Vieram ver o famoso colosso. Vieram? Perguntou. Não se vão arrepender. Uma das maravilhas do mundo. Isso é certo. Vão desejar uma visita guiada ou... Ah, mas é o mestre Posidónio. Já de volta? E com novos convidados? É sempre bom vê-lo. Para um cidadão distinto como o senhor não cobramos nada, claro. Espere, deixe-me soltar a corda. Não traz gauleses desta vez? Credo, como aqueles dois selvagens ficaram de boca aberta ao ver o nosso colosso. Ainda assim, os seus amigos vão ter uma grande surpresa, em especial do mais jovem. Nunca viste nada como o colosso, meu rapaz. Agora, cuidado com os pés. Atenção às rochas e aos pedaços de metal mais afiados quando andarem por entre as ruínas. Quer estivesse ou não a cobrar a entrada, o homenzinho manteve a mão estendida enquanto passávamos e a um sinal de Posidónio vi Zenas apresentar uma pequena bolsa e deitar algumas moedas na sua palma aberta. Sob um céu cinzento e com um vento frio a bater-nos no rosto, avançámos a passos largos em direção à ponta do molhe. À nossa frente desenhava-se uma imagem que se ia tornando cada vez mais estranha à medida que nos íamos aproximando. Os fragmentos do colosso que jaziam aos pedaços como o corpo de um guerreiro esquartejado. Encontravam-se no molhe mais alguns visitantes, vagueando por entre as ruínas, e a sua presença serviu para mostrar a escala da estátua. Tratava-se de algo construído pelo homem, mas tão bizarro, tão sobrenatural, que evocava uma espécie de maravilhamento religioso.